Acabou. Ih, tô indo embora, tá? Tchau. Tarde, ei, Campo Grande, o CD pode mudar. Aqui acabou encerra. Mesmo. Tchau. Fui. Esta hora.